sejam bem-vindos ao espaço de debate à sexta-feira, como é o costume. Tem sido lá da DW todas as sextas-feiras e hoje não fugimos da regra. No âmbito da temática que escolhemos sobre a empregabilidade, hoje alencamos como tema iniciativas de apoio à empregabilidade no seio da juventude angolana. E assim convidamos o senhor José da Silva Mateus, que em termos do seu perfil, o senhor José é chefe de departamento de programas e projetos da juventude no Instituto Angolano da Juventude. Então, entre os vários assuntos, a sua apresentação exigir-se-á sobre os objetivos do Instituto Angolano da Juventude e as principais iniciativas, programas e projetos que têm sido executados no Instituto. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao senhor José Mateus, mas antes agradecemos a sua disponibilidade, porque não é fácil uma tarde de sexta-feira que tudo começa mais cedo, então disponibilizou-nos o tempo para estarmos aqui e partilhar aquilo que ele trouxe. Senhor Mateus, em termos de metodologia, terá 30 minutos para explanar aquilo que trouxe para nós e o tempo que vai me restar vamos interagir com perguntas e respostas e possíveis contribuições. Então, mais uma vez, o chão é todo seu. Esteja à vontade. Okay. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos os presentes. Antes de me ater ao tema, gostaria que me permitissem me colocar em pé para a melhor interação e sequência daquilo que nos traz aqui hoje. Como quiser. Muito obrigado. Portanto, começar por agradecer, primeiro, em nome do Instituto Angolano da Juventude, e em meu nome em particular, pelo convite que a nós foi endereçado de hoje estarmos aqui para interagirmos sobre a temática da iniciativa de apoio à empregabilidade no seio da juventude angolana. Como de resto já foi adiantado, a nossa abordagem vai se focar fundamentalmente naquilo que são os objetivos do Instituto Angolano da Juventude e na sequência vamos igualmente tratar daquilo que são os principais programas, projetos ou iniciativas que temos vindo a levar a cabo, então, de formas a fomentar a empregabilidade no seio da juventude angolana. Relativamente ao Instituto Angolano da Juventude, a primeira questão que eventualmente devemos colocar é quem somos. Portanto, o Instituto Angolano da Juventude é uma instituição pública criada ao abrigo do Decreto Presidencial número 309/14, de 21 de novembro, com a incumbência de operacionalizar as políticas do Estado para a juventude. Ou seja, é um órgão que existe para executar tudo quanto é estratégia política que o Estado angolano tenha para a juventude. O Instituto Angolano da Juventude surge como uma das recomendações daquilo que foi o Fórum Nacional de Auscultação à Juventude Angolana, que o nosso país, então, albergou. Foi uma oportunidade onde os jovens dos vários municípios tiveram a oportunidade de interagir com as suas autoridades locais e, na sequência, puderam, de alguma forma, apresentar aquelas que eram as suas principais inquietações e igualmente propuseram algumas soluções aquelas que eram as suas principais, de alguma forma, soluções aquelas que eram as suas principais inquietações. E este fórum que viria então a culminar no mês de setembro de 2013, um Fórum Nacional de Auscultação, que na altura foi então presidido pelo então Presidente da República, Engenheiro José Eduardo dos Santos. E uma das recomendações deste fórum era de que era necessário que existisse uma instituição que lidasse diretamente com a juventude angolana, fugindo e ultrapassando algumas barreiras, algumas burocracias. Foi então que neste fórum se recomendou a criação do Instituto Angolano da Juventude, como ente que executa, que operacionaliza, que materializa as políticas de Estado para a juventude. Conforme também pudemos acompanhar, portanto, uma instituição pública, como já adiantamos, criado pelo Decreto Presidencial 309/14, dotado de oportunidade jurídica, com a incumbência da Presidência Pública Pública para a Juventude. Vale dizer também que o Instituto Angolano da Juventude é tutelado pela Ministra da Juventude e Desportos, ou seja, é um órgão adstrito ao Ministério da Juventude e Desportos. Nós estamos provisoriamente sediados no segundo andar da Galeria dos Desportos, isto a Cidadela Desportiva. quanto à missão do Chupangolã da Juventude, garantia dos anseios da juventude na sua multidimensionalidade, fazendo ela a categoria mais participativa no processo de desenvolvimento da sociedade angolana. Esta, de alguma forma, encerra aquela que é a principal missão do Instituto Angolano da Juventude. Visão: tornar-se numa instituição onde todos os homens, independentemente da sua filiação partidária, credo ou outros fatores, se possam rever. O Instituto tem no lema uma instituição dos jovens, para os jovens, com os jovens, e caminha somente para desenvolver a juventude angolana. Este que tem sido, de alguma forma, a linha orientadora daquilo que é a visão do Instituto Angolano da Juventude. Uma instituição sem muitas burocracias, onde os jovens podem interagir diretamente com os seus órgãos decisores. Estamos a falar dos diretores, chefes de departamento e os demais técnicos que intervêm no Instituto Angolano da Juventude. Pode, então, de alguma forma, manter esse contacto sem muitos empecilhos. Valores: defendemos a prioridade de aproximação à juventude, a inclusão social dos homens, valorização e respeito pelas diferenças. Estes elementos constituem, então, aqueles que são os principais valores que nós, enquanto Instituto Angolano da Juventude, defendemos. Na sequência, vamos, então, interagir e partilhar aquilo que são as principais iniciativas de apoio à empregabilidade juvenil que estão em execução no Instituto Angolano da Juventude. Dizer ainda que nós, enquanto Instituto Angolano da Juventude, tivemos como principal bússola orientadora o PNADES, foi o Plano Nacional de Desenvolvimento da Juventude. E este plano encerrava 4 macro estratégias. E a primeira era a inserção dos jovens no mercado de trabalho. A segunda, melhoria da qualidade dos jovens. A terceira, então, promoção da participação dos jovens no movimento social do país. E a quarta, a melhoria do enquadramento institucional da juventude. Nós, desde o princípio deste ano, começamos, então, também a estar inseridos naquilo que é o PDN, o Plano de Desenvolvimento Nacional. E esse PDN comporta no programa 5.1.1 o programa, então, de fomento de apoio às iniciativas da juventude angolana. E é que o Instituto Angolano da Juventude também se encerra. E para a nossa abordagem de hoje, vamos nos cingir fundamentalmente naquilo que são as iniciativas que visam promover o autoemprego, o emprego e o empreendedorismo juvenil. Como acabei de dizer, nós temos 4 macro estratégias, mas para esse nosso encontro vamos nos dedicar exclusivamente àquelas que são as iniciativas que visam gerar emprego, visam fomentar o empreendedorismo no seio da juventude. E nós começamos com o primeiro programa, se quisermos também chamar a primeira iniciativa, que é o Programa de Fomento ao Investimento Juvenil. Esta é uma iniciativa que visa facilitar a inserção dos jovens no mercado de trabalho mediante apoio das suas principais atividades profissionais e de renda. Nós, com esse programa, desenvolvemos alguns projetos que visam dar resposta a este programa. E o primeiro projeto é o projeto Pulota, não é? Que é um projeto que visa apoiar os jovens na prática das suas atividades profissionais através do fomento ao cooperativismo e concessão de meios de trabalho. E as ações que encerram neste projeto são, por exemplo, a disponibilização de meios individuais e coletivos para a prestação de serviços. Estamos a falar de quiosques comerciais, estação de serviço e recauchutagens, eletricidade, ateliê de corte e costura, barbearia, salão de belezas e outras iniciativas que, de alguma forma, visam fomentar o cooperativismo juvenil. Portanto, nós estamos vindo a desenvolver várias iniciativas nesse domínio, pela disponibilização de kits de trabalho. A nossa estratégia tem sido de sensibilizar os jovens com essas iniciativas, de forma a se tornarem, transformarem numa cooperativa, de forma a então a conseguirem apoio mais facilmente. Porque a nossa visão é de que é mais difícil um jovem conseguir apoio de uma instituição, se for individualmente, do que se ele for em grupo, numa cooperativa. E essa é a estratégia que nós estamos vindo a utilizar, daí que nós temos sensibilizado e, de alguma forma, mobilizando os jovens que acorrem ao nosso serviço, de forma a então a verem mais facilmente as suas iniciativas de autoemprego realizadas. Nós, nesse primeiro programa, temos também um projeto de promoção do financiamento de investidores privados. Aqui, o que nós procuramos fazer é criar sinergia junto dos investidores privados, sejam nacionais ou estrangeiros, de forma então a poderem financiar, apoiar as iniciativas dos jovens empreendedores, dos jovens angolanos. Ou seja, a intenção é de alguma forma desenvolver uma plataforma onde os jovens com as suas iniciativas empreendedoras possam apresentar os seus projetos, as suas iniciativas, e nessa mesma plataforma virem a conseguir apoio dos investidores, sejam eles privados, nacionais ou estrangeiros. Portanto, este encerra o grande objetivo do projeto de promoção do financiamento de investidores privados. Temos o programa Proeja, que é o Programa de Orientação Econômica da Juventude Angolana. Este programa foi por nós desenvolvido visando a orientação e acompanhamento aos jovens quanto à resolução dos problemas de matriz econômica, bem como os preparar, orientar e direcioná-los para soluções mais eficazes das suas principais inquietudes. Como o nome do programa diz, orientação, portanto, este é um programa que visa fundamentalmente prestar apoio com orientações, consultorias aos jovens, mas no domínio econômico. Ou seja, qualquer jovem que tenha uma inquietude do ponto de vista econômico, tenha um negócio, tenha uma ideia empreendedora e não sabe como colocar na prática, poderá encontrar aqui nesse programa, então, apoio técnico especializado que o vai permitir, então, a dar seguimento a esta aqui, a sua iniciativa empreendedora. E nós, para esse programa, desenvolvemos alguns projetos, de forma, então, a materializar o mesmo programa. E nós, o primeiro projeto a destacar é o projeto de apoio à institucionalização de incubadoras de negócios juvenis. E nós com as incubadoras pretendemos apoiar micro e pequenos negócios ao nível local, bem como emancipar os jovens empreendedores com fomento a incubadoras de negócios juvenis nas instituições de ensino superior e a prestarem serviços à sociedade. As ações. Aqui nós temos a pretensão de criar incubadoras de negócios juvenis nas instituições de ensino superior, a realização de feiras e fóruns de diálogo nas universidades que promovam a invenção tecnológica e a pesquisa científica. São essas algumas ações que, de alguma forma, vamos ver enquadradas naquilo que é o projeto de apoio à constituição das incubadoras. Temos ainda o projeto de orientação ao jovem vendedor ambulante. Nós, com esse projeto, pretendemos fazer dos jovens vendedores ambulantes micro e pequenos empreendedores por meio da formalização dos seus negócios e, na sequência, com o cumprimento das suas obrigações fiscais ou de lei. Portanto, nós aqui nesse projeto que procuramos é interagir com jovens vendedores ambulantes, e este é um projeto que nós fizemos o lançamento na província da Huila, no pretérito mês de novembro, isto do ano passado. Portanto, encontros com jovens vendedores ambulantes, encontros de orientação, onde nesse encontro nós trazemos os nossos parceiros do Ministério do Comércio, os nossos parceiros dos bancos, do INEPOP, do INAPEM, que têm interagido com jovens, apresentando as oportunidades de negócio, oportunidades de formação técnico-profissional e oportunidades também para acederem a microcréditos bancários. A grande intenção com este projeto é mesmo fazer com que os nossos jovens vendedores ambulantes, portanto, se tornem micro pequenos empreendedores, mas que a sua ação seja de alguma forma consubstanciada àquilo que é de lei, aquilo que está previsto nos vários diplomas que regulam a atividade comercial a nível do nosso país. Temos também um projeto de orientação à gestão do lar e da economia doméstica. Numa só palavra, o que nós pretendemos na execução desse projeto e o que nós temos vindo a fazer é, de alguma forma, orientar os jovens casais fundamentalmente naquilo que é a gestão do lar, mas principalmente naquilo que é a gestão da própria economia doméstica, como gerir as receitas que o casal, as receitas que a família tem arrecadado, de forma então a que esta família não venha a sucumbir, ou seja, de forma a que esta família não passe por muitas necessidades que advêm então da falta de recursos. A grande intenção tem sido com os poucos recursos que a família consegue, que o casal consegue, que aprendam a gerir da melhor forma, de forma também a conseguirem dar resposta às principais inquietudes da mesma. Nesse projeto, a nível de ação que temos feito, são a realização de seminários e palestras sobre gestão do lar e a economia doméstica, a realização de consultoria sobre gestão do orçamento familiar a jovens no geral e aos jovens casais em particular. Como dizíamos, é dirigido fundamentalmente para jovens casais, mas também aqueles que de alguma forma amanhã poderão vir a constituir a sua própria família. Temos um quarto projeto no PROEJA, que é o Empreo Cultural, que é o projeto de fomento ao empreendedorismo cultural. Aquilo que nós procuramos é impulsionar a transformação dos jovens inseridos no ramo cultural em jovens empreendedores culturais. Qual é a grande filosofia, a grande ideia que nós temos vindo a implementar neste projeto? É fazer com que o jovem criador, com que o artista plástico viva da sua arte, com que o poeta, com que o escritor consiga ter rendas, consiga sobreviver a partir daquilo que ele produz mediante a sua criatividade. Daí que nós criamos esse projeto mesmo para, de alguma forma, trazer inputs, capacitar os nossos jovens artistas de forma de tão a conseguirem ser micro e pequenos empreendedores, mas a partir daquilo que eles desenvolvem com a sua arte. Portanto, nós temos trabalhado com várias associações ligadas à arte, destacar aqui a BEJAP, que é a Brigada dos Jovens Artistas Plásticos, temos trabalhado também com jovens voltados para a literatura, os atores e outros elementos, então, de forma então, é que estes sobrevivam daquilo que produzem enquanto artista. Esta é a tônica dominante daquilo que é o nosso empreo cultural, ou também, se quisermos, o projeto de fomento ao empreendedorismo cultural. Temos também um outro programa, que é o programa Geração Futuro, que é um programa integrado de promoção e de desenvolvimento da competência dos jovens angolanos, que visa promover o enquadramento dos jovens no mercado de trabalho. E na visão do Geração Futuro, igualmente nós desenvolvemos projetos que visam dar corpo, que visam de alguma forma facilitar a materialização deste mesmo programa. E nós temos, numa primeira instância, o projeto de apoio a estágios profissionais para jovens de mérito. Aqui o que temos procurado é apoiar os jovens recém-formados a nível académico e técnico profissional, no sentido de praticar os conhecimentos aprendidos e estar em contato direto com o cotidiano de trabalho das instituições, ou seja, facilitar com que aquele jovem que se formou técnica profissionalmente, aquele jovem que se formou academicamente, possa ter uma oportunidade no mercado de trabalho, mas que essa oportunidade seja facilitada mediante um estágio. Temos ainda as feiras de autoemprego e empreendedorismo, que também se encerram naquilo que é o programa Geração Futuro. Nós aqui temos promovido oportunidades de emprego, autoemprego e empreendedorismo juvenil, pelo fomento dessas feiras de autoemprego e empreendedorismo. Nós, nessas feiras, o que procuramos fazer também é trazer os nossos vários parceiros, desde instituições do Estado, organizações privadas, que nas feiras, então, tendem a fazer, de alguma forma, chamemos um recrutamento, ou seja, têm recebido a documentação dos jovens que procuram por uma oportunidade de emprego. E nós, antes de realizarmos as feiras, o que procuramos pedir aos nossos parceiros é que de antemão apresentem que oportunidades têm para os estágios profissionais, quantas vagas de emprego têm para os nossos jovens. E só assim, então, é que essas empresas parceiras têm também a oportunidade de poderem expor os seus produtos nas feiras que por nós têm sido realizadas. Temos ainda o projeto integrado de capacitação de jovens empreendedores. Aqui o grande objetivo é mesmo capacitar, motivar e desenvolver a habilidade dos jovens empreendedores angolanos. Ou seja, é apresentar e conceder inputs técnicos de especialistas que permitam então com que o jovem, a partir dessas habilidades que vai adquirindo, consiga desenvolver a sua própria ideia empreendedora, consiga desenvolver o seu próprio negócio. De forma então é que este não espere apenas do Estado ou de um ente privado que o vai empregar, mas que o jovem, mediante as habilidades que vai adquirindo, consiga criar o seu próprio negócio, de forma também a facilitar e dar resposta àquelas que são as suas principais inquietações do ponto de vista social e ou econômico. O projeto de fomento, formação e inserção dos jovens favorecidos no mercado de trabalho. Este é um projeto que nós desenvolvemos visando também dar uma resposta pontual a alguns jovens que são marginalizados, a alguns jovens que se encontram em situações de risco, e nós, a partir desse projeto, procuramos também capacitá-los, procurando formas de os reinserir socialmente, de formas a que amanhã consigam também uma oportunidade de emprego, de formas a que amanhã consigam também desenvolver o seu próprio negócio, facilitando com que também saiam dessa situação de vulnerabilidade com que muitas vezes se encontram. Na sequência, temos o Copo Rural, que é um programa de fomento ao cooperativismo produtivo dos jovens nas zonas rurais. Este é um programa que visa a inserção dos jovens no mercado de trabalho mediante o fomento às cooperativas produtivas dos jovens nas zonas rurais, como um mecanismo para a redução do êxodo rural juvenil. O que temos noção é que muitos dos jovens saem das suas zonas de origem e vêm para a capital do país, à procura de uma oportunidade de vida, uma oportunidade de emprego. E nós, com esse Copo Rural, o que pretendemos é levar estas iniciativas de emprego nessas zonas onde os jovens se encontrem, de forma então a reduzir o elevado número de êxodo que nós verificamos nestas zonas. E aqui nós temos privilegiado fundamentalmente o cooperativismo juvenil nas áreas rurais. Temos o projeto de fomento à cooperativa juvenil de domínios da agricultura e pesca. E nós, nesse domínio, o que temos feito é apoiar a constituição de cooperativas juvenis nos domínios da agricultura e pesca, como de resto já adiantamos. E a mais recente, nós criamos agora na província do Ige uma cooperativa com 30 jovens que estão agora a gerir cerca de 4 tanques para a prática da agricultura, se quisermos também da piscicultura juvenil. E que esses jovens, a partir então desta atividade que por eles está a ser realizada, possam de alguma forma também ver-se inseridos no mercado de trabalho. Nós, a nível do Copo Rural, temos é privilegiado fundamentalmente o cooperativismo dos jovens nas zonas rurais. Esse cooperativismo que vive na resposta em questões relativas à prática da aquicultura, da pesca, da agricultura e outros elementos e outros fatores que nós sabemos que são potencialmente, vamos dizer assim, mais presentes nessas zonas rurais. Na mesma linha temos depois o projeto AgroPline, o projeto Cadeias de Valor da Banda, que de alguma forma são um complemento daquilo que são as cooperativas que nós temos vindo a desenvolver e a implementar. Portanto, em linhas gerais, aqueles são os quatro programas que o Instituto Angolano da Juventude tem vindo a desenvolver, visando então o apoio às iniciativas de empregabilidade no seio da juventude. Dizer também que com aqueles projetos, e nós muitas vezes temos recebido jovens com várias ideias empreendedoras, jovens que têm uma ideia, mas não sabem como levar avante, jovens que têm um projeto bem constituído, mas precisam muitas vezes apenas de um apoio técnico, de um apoio material para levar a cabo essas ideias. Nós também temos acolhido todos esses jovens e têm recebido também apoio de nossa parte, quer seja apoio técnico, apoio institucional e muitas vezes também apoio material, de forma então a dar em seguimento aquelas que são as suas principais preocupações e principais ideias empreendedoras. Como dizia-me no princípio, o Instituto Angolano da Juventude é uma instituição nova, tem apenas 4 anos de existência, portanto começou a atuar efetivamente 21 de novembro de 2015, mas 2016 foi o ano em que basicamente se implementou, se enquadrou naquilo que são, que eram as estratégias até então definidas. Portanto, é basicamente isso que nós trazemos aqui para a nossa interação e desde já nos colocamos abertos, disponíveis para esta interação e trocas de impressões. Muito obrigado. Depois dessa abordagem ou dessa apresentação, passo a palavra à nossa plateia para possíveis questões, contribuições e poderá dizer o nome, instituição que representa para conhecermos quem é quem. Legal, não sei. Está à vontade. Bom, eu sou o Nelson Paulo, representante das instituições que estão agora. Fala só uma delas. Porque eu amo esse país. Né? As pessoas que integram esse país. Bom, eu sou. Os franceses estão pelo Fórum Local de Educação. Eu quero manifestar aqui a minha satisfação muito grande da parte da iniciativa da por ter trazido aqui inicialmente o senhor diretor do INEFOP, que em toda a história da Angola é mais jovem, e agora traz o Instituto Angolano da Juventude, também integrado por jovens. Penso que isso identifica uma ruptura na nossa construção como país. Mas permitam-me fazer uma crítica. Espero que não leve a mal. O objetivo não é esse. O objetivo é me aspirar a coisas mais importantes. Uma das principais fragilidades que nós temos como país é perceber o que é política pública. O principal instrumento da materialização de política pública é o quê? É o orçamento. Então não se pode, como jovem, apresentar projetos e não apresentar qual é a dotação orçamental que tem as iniciativas que temos. Né? Penso que isso deve ser corrigido. Quer o Diretor Nacional Jovem não fez isso, quer vocês, o Instituto Angolano da Juventude, também não fizeram. Por isso, não sei se é um exercício difícil para vocês, porque eu, além de fazer parte do Negócio, eu faço parte do grupo de organizações com orçamento participativo. Então, estudo orçamento na perspectiva mesmo rigorosa, não na perspectiva do cidadão comum. É difícil para vocês dizer qual é o vosso orçamento anual para fazer esse tipo de atividade? E teriam dificuldade de colocar isso disponível para os demais jovens angolanos poderem trabalhar com expectativas mais realistas, saber efetivamente se vocês têm dinheiro para isso ou se têm muita intenção só. Isso é o primeiro elemento. O segundo elemento, eu gostava de vos oferecer esse livro aqui, mas tinha que ser impresso. Esse livro aqui foi feito pelo MAPES e sinto que ele é extremamente violado, a Lei 16/94. Mas vocês, como jovens, podiam fazer um esforço de observar, né, que essa relação que as instituições públicas têm que ter com a administração pública, tem que ter com o cidadão, ele é extremamente violado. Mas é uma norma muito simples, até uma peça que fez isso em livro. E uma das obrigações que fica vinculada à administração pública é informar. esse tipo de informações. Eu pesquiso muito a internet, nunca vi esses projetos que vocês têm. Portanto, isso já viola uma norma básica, que é uma lei antiga, que é 16A/94. Se até dá me poder imprimir, eu gostava de oferecer. E um outro elemento também muito importante, nós temos agora o PAP, que também faz um avanço muito interessante do ponto de vista da nossa legislatura. Qual é o avanço que ele faz? Ele mostra lá o orçamento. Nós temos um orçamento de 7 mil milhões de dólares para a implementação do PAP, o que equivale mais ou menos a 30 milhões de dólares. E aqui uma oportunidade importante. Nós estamos já há 6 meses. Nós temos necessidade de ter intervenção imediata, porque o mesmo orçamento que tem para 2019 é o mesmo mais ou menos que tem 2020. Então nós temos necessidade de fazer alguma ação imediata. Pode dizer o que é que do ponto de vista imediato nós podemos fazer, por exemplo, a partir de agora, é razoável ter assim alguma iniciativa? Porque agora saí mesmo hoje falar com o senhor diretor provincial do INEFOP para procurar saber isso. Ele me diz ainda que está nos macroprocessos, mas pronto, o diretor provincial do INEFOP é mais velho, eu entendo. Mas nós temos um diretor nacional jovem, temos um diretor do INEFOP jovem, temos também um diretor do Instituto Angolano da Juventude Jovem. Ele tem que fazer rotura com esse... com essa tendência dos nossos mais velhos, para efetivamente imprimir dinamismo e rejuvenescimento do nosso tecido governativo. Então, queria saber de vocês, que tenham as informações privilegiadas, porque nós não temos acesso, o que é razoável fazer-se do ponto de vista imediato. Nós temos 3 níveis de responsabilização. Uma mesmo imediata, que nós acumulamos passivo, ainda hoje mesmo, atrás dessa rua, você encontra um apinhado de jovens, muita juventude, aquilo é perigoso, que está à procura de emprego. É muita juventude para se candidatar para uma simples loja de venda de imóveis. Mas porque a situação dos jovens está mesmo muito difícil. E os números que o INE tirou mostram isso. Por isso não podemos ficar sem ter uma perspectiva de trabalho imediata. E nós aqui nos colocamos à disposição de fazer esse exercício juntos. Por isso queríamos ver o que é razoável pensar-se que pode ser feito do ponto de vista imediato. Muito obrigado. Antes de colher outras questões, acho que seria bom tentar responder antes que não perca o lógico. Pode responder, por favor. Preferia mais uma bateria. Por favor. Tá, sim. Eu sou João Domingos. Quero agradecer então pela apresentação que fez. Vi que existem vários projetos da iniciativa do Instituto Angolano da Juventude. Queria apenas perceber qual é a base que foi utilizada para elaborar esses projetos. Né? Base no sentido de que se vocês fizeram algum diagnóstico, como é que chegaram à conclusão da necessidade de elaboração desses projetos, numa perspectiva de que às vezes você pode ter projetos que não é exatamente aquilo que as pessoas estão a necessitar e não vão ocorrer ao vosso serviço, ou exatamente, não vão ocorrer a vocês. E como é que esses beneficiários estão controlados, que vão ter com vocês e que recebem apoio? Como é que vocês depois controlam, monitoram as suas iniciativas que são apoiadas, não é? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta tem que ver com a questão da coordenação e complementariedade de ações. Como é que vocês estão a trabalhar, por exemplo, agora, ou vão trabalhar, ou pensam trabalhar com o PAP, né? Que na verdade também tem muitas ações que são semelhantes às que vocês colocam aí, e com outras organizações que também já desenvolvem ações dessa natureza. Como é que vocês trabalham em termos de complementariedade de ações para evitar duplicações de ações e de esforços? Obrigado. Mais alguma questão? Podemos passar à frente. Sim. Boa tarde. Eu queria antes perguntar, eu cheguei tarde, peço desculpa. Qual é a instituição de tutela, o organismo de tutela do Instituto dos Esportes? E qual é a relação com o Conselho Nacional de Juventude e Esportes? Qual é o link, né, entre o Instituto e o Conselho Nacional? Por outro lado, como é que o Instituto está a ver essa operação resgate na relação dos jovens, o autoemprego e, se calhar, a transformação do autoemprego para um emprego formal? Como é que se tem algum projeto relacionado a isso, seja na área da construção civil, mecânica, mesmo, etc. Como é que o Instituto está a ver na formalização do autoemprego? Yeah. Ok, então. Pode responder ainda, depois vamos pedir a segunda bateria de questões. Portanto, começar por agradecer a todas as questões que foram colocadas. Aliás, a nós preocuparia se não houvessem questões. Também, além das questões, agradecer as críticas, porque elas nos ajudam sempre a melhorar. Nós, enquanto jovens, nos apresentamos receptivas a estas críticas. Nós vamos começar a nossa reflexão com a última questão do nosso colega, que não mencionou o nome. Ah, Início, está surpreendido. Ok. Que é a relação entre o Instituto da Juventude e o Conselho Nacional da Juventude. Como dissemos, o Instituto da Juventude é uma instituição pública, criada pelo Estado para executar as políticas do Estado para a juventude, que é um órgão tutelado pelo Ministério da Juventude e Desportos. Portanto, a nível do Ministério há a coordenação, a concessão das políticas, e a nível do Instituto, então, há a execução destas mesmas políticas, que são usadas a partir do Ministério da Juventude e Desportos. O CNJ, ou se quisermos, o Conselho Nacional da Juventude, é uma plataforma que congrega as várias organizações juvenis, ou seja, é uma organização de utilidade pública. Já o Instituto é uma instituição pública. Esta é basicamente a diferença entre os dois órgãos. Mas há uma relação de parceria entre o Conselho Nacional da Juventude e o Instituto Angolano da Juventude. Na medida em que nós trabalhamos com jovens individualmente, bem como aqueles que estão organizados em associações. E a plataforma que congrega os jovens organizados é o Conselho Nacional da Juventude, onde encontramos associações de âmbito nacional. Portanto, há uma diferença, mas também há essa complementaridade do ponto de vista daquilo que é então o raio de ação. Relativamente à formalização do autoemprego, nós, enquanto estamos lá na juventude, olhamos com bons olhos. Daí é que nós desenvolvemos algumas iniciativas que visam, de alguma forma, também trazer à reflexão estes elementos. Não é? Olhamos, por exemplo, para a questão do jovem vendedor ambulante. Portanto, é uma atividade que não temos como fechar os olhos. Daí que a nossa perspectiva tem sido no sentido de orientar economicamente. Temos trazido os nossos parceiros da Direção do Comércio Interno, de forma então a instruir os nossos jovens a como saírem, diríamos assim, a como saírem dessa ação muito informal para uma ação formal. Ou seja, aquilo que é a natureza de ser vendedor ambulante continuaria e vai continuar a existir. Mas o que se quer é que esta ação seja desenvolvida dentro daquilo que são as orientações que são emanadas pelos órgãos que, de alguma forma, orientam toda a vida interna do nosso país. Portanto, essa é a nossa visão enquanto estamos lá na juventude. Apoiamos esta formalização e temos prestado também o nosso apoio institucional para que tal aconteça. Olhando para as reflexões que o nosso amigo Nelson Paulo fez relativamente à questão da informação, dizer que, como terminamos a nossa apresentação, nós já temos apenas 4 anos e nós o que temos procurado fazer é divulgar o máximo das nossas iniciativas. Nós temos feito isso mediante as nossas páginas nas redes sociais, temos uma página no Facebook, temos um grupo no WhatsApp, temos o nosso portal também, e sempre que possível também as nossas ações nós tendemos a levar aos órgãos de comunicação social, desde a imprensa televisiva, escrita, até as estações radiofónicas. Temos procurado partilhar tudo quanto são as ações que o Instituto Angolano da Juventude tem vindo a desenvolver. Nós temos estado também aberto a todos os jovens que, de alguma forma, queiram ter informações sobre aquilo que são as ações do Instituto Angolano da Juventude. Aliás, a DW tem sido também nossa parceira nesse sentido, na medida que tem enviado vários jovens que vão à busca de informações relativamente ao Instituto Angolano da Juventude. Portanto, nós estamos abertos, mas também estamos cientes que ainda temos muito por fazer no capítulo da divulgação daquilo que é o Instituto Angolano da Juventude. É facto que nesses 4 anos ainda, se calhar, mais de 60% da população jovem não conhece o Instituto Angolano da Juventude. E o nosso trabalho tem voltado para esse sentido, divulgar o máximo as nossas ações, divulgar o máximo as nossas iniciativas e aquilo que nós somos, onde estamos e o que é que temos feito então para o benefício desta nossa juventude angolana. Relativamente às iniciativas imediatas, nós, enquanto Instituto Angolano da Juventude, temos é procurado dar resposta mesmo a esta questão, porque nós entendemos que as necessidades, as preocupações dos jovens devem ser resolvidas no imediato, já e agora. E o que nós temos feito é, nesses programas, temos elencado algumas ações que são prioritárias, que de alguma forma visam responder à necessidade e à inquietude do jovem no capítulo do autoemprego e do empreendedorismo. Mas também estamos cientes que só o Instituto Angolano da Juventude não será capaz de responder a todas as inquietudes, a todas as preocupações da juventude angolana. Por isso é que as nossas ações são sempre transversais, ou seja, outros departamentos ministeriais, outros institutos públicos têm sido chamados de forma a que intervenham também nessas respostas pontuais. Nós ainda nessas iniciativas imediatas temos, como também já aqui adiantamos, procurado fomentar o autoemprego mediante o apoio das iniciativas dos próprios jovens. Nós temos apoiado vários jovens que nos procuram com as suas ideias empreendedoras, têm o seu projeto na área econômica, querem ver implementado, e nós, sempre que possível, prestamos esse apoio técnico, este apoio material e em alguns casos também um apoio financeiro para que tal projeto saia do papel e parta para a vida prática e se reflita diretamente na vida desses jovens. Temos ainda assim também procurado fomentar o espírito do cooperativismo, não só nas zonas rurais, mas também aqui nas zonas urbanas e perurbanas também, de forma a que vários jovens com iniciativas comuns, nós temos também procurado apoiar, ou seja, temos apoiado esses jovens de forma a que de alguma forma consigam ver implementado, consigam ver realizadas aquelas que são as suas expectativas neste domínio de conseguir um emprego. Temos também ainda olhado muito para a questão técnico-profissional, porque é bem verdade que nós, enquanto Instituto Angolano da Juventude, pensamos que, infelizmente, nós temos verificado muito a síndrome do licenciado desiludido, ou seja, todos queremos nos tornar licenciados, sair de uma universidade e ir direto para um posto de trabalho. E o que nós temos procurado trabalhar com nossos jovens era, não diria no sentido inverso, mas numa outra perspectiva. Procurar fomentar as ações de formação técnico-profissional, capacitar técnico-profissionalmente o jovem para que ele, a partir no final de um curso profissional que faça num dos centros do MAPES ou dos centros parceiros, consiga criar o seu próprio negócio. Portanto, é eu fazer um curso de serralharia e, ao término desse curso de serralharia, querer criar o meu próprio negócio, mas não tenho como fazer isso. Então nós aqui também entramos para prestar esse apoio técnico, esta consultoria, para que esse jovem consiga de alguma forma materializar a sua ideia em proveito próprio. Portanto, essas e mais outras iniciativas nós temos levado a cabo, mas mesmo nessa perspectiva de ser algo imediato. É claro que nós temos algumas ações que são de médio e longo prazo. Nós falávamos há pouco do cooperativismo nas zonas rurais, falámos da aquicultura, que nós criamos agora uma cooperativa de aquicultura na província do Luís, mas os frutos nós só poderemos verificar depois de 6 meses, que é o tempo mínimo para que as cooperativas nesse setor consigam produzir as rendas, consigam produzir os resultados esperados. Portanto, nós temos trabalhado nessa duplicidade. Há ações de matriz imediatas, e nós sempre que possível damos a nossa resposta pontual, e há ações mais de matriz a médio e longo prazo, que nós também vamos procurando fazer este acompanhamento. Relativamente à questão orçamental, eu infelizmente agora não consigo lhe precisar qual é mais ou menos a nossa base orçamental, porque nós estamos nessa altura ainda a fazer uma revisão daquilo que foi o orçamento que nós preparamos para as ações deste ano. Pelo motivo pelo qual estamos a fazer isso, penso que seja do conhecimento público, por essa altura estamos a fazer uma revisão daquilo que deverá ser a nossa base orçamental. Mas, pese embora esta revisão, nós temos algum, não diríamos, mas um ligeiro conforto financeiro que nos permita realizar algumas atividades imediatas. Portanto, temos temos esta certeza e isso que nós temos vindo a levar a cabo. Mas desculpa, eu tenho uma interrogação. Sim, sim. Fez o Orçamento Geral do Estado, nessa altura, disseste que foi até a revisão, disseste que também são de utilidade pública, não é? O Instituto recebe uma verba do Estado. Será que essas verbas também são alocadas para esses jovens que criam o alto instrumento de emprego? Não, isso que nós acabamos de dizer, só para corrigir, nós não somos de utilidade pública, nós somos públicos. O CNJ é que é de utilidade pública. Ok, obrigado pela atenção. E nós, naquilo que tem sido a dotação orçamental, do pouco que temos recebido, também temos procurado apoiar esses jovens, porque todo apoio que nós temos, como disse, e peço desculpa aos nossos colegas que estão lá ao fundo, agora não conseguiria lhe precisar quanto é que nós temos disponível, porque nós... Mas aproximadamente, nestes 4 anos, nunca tiveram assim uma base... É sempre bom, já, aproximadamente, para termos uma ideia. Já sei, mas já, eu sei de 100 milhões de quanto. É isso? Já, uma ideia. Só para ter uma ideia. É difícil. Por exemplo, falava agora da revisão, vossa revisão interna, né? O colega disse há pouco tempo que foi aprovado agora o tal orçamento previsto. Essa revisão que vocês falaram é para o próximo ano ou é para este ano? A primeira questão. Mas era aproximadamente. Se, por exemplo, há 4 anos, em 2000. Em 2000. Não, não problema. Em 2016 receberam quanto? Só para ter uma ideia. Yeah, é só isso. Okay. Então, essa questão não vai ser. Não, já percebi que enquanto não resolvemos esse problema, não vamos avançar. Podemos adiantar, sim, não, concordo. Certo, não, é uma preocupação legítima que nós vamos agora responder. Colega Nelson, vou já então responder essa questão. Não, agora eu estou com a palavra. Estava a dizer que os nossos orçamentos, pelo menos, têm variado entre 50 a 100 milhões de kwanzas. Okay, 50 a 100. Por mês, por ano? Não, anual. Anual? 50 milhões? Neste intervalo, 50 a 100. Varia entre 50 e 100. Varia. Se o petróleo pode estar muito alto, 100. Se estiver baixo, 50. Pode ser mais, como também pode ser menos. Mas esse é minimamente o intervalo que nós podemos adiantar. Portanto, como é notório, só com esse valor não conseguimos dar resposta a tudo quanto nos propusemos fazer. Daí que a nossa estratégia tem sido trabalhar com os nossos parceiros, porque há algumas ações que nós e as não podemos realizar, então nós trabalhamos diretamente com os nossos parceiros. Aqui falou-se do INEFOP, que é o nosso parceiro privilegiado. E na questão do PAP, o IAG também vai entrar em ação